Acho que estou amando pela primeira vez. O meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Amigas e baladas, tudo isso eu deixei. E pra sair de casa sem você, mas não sei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Vamos cantar, vai. Se é amor, não sei, mas me arrancou o meu sorriso. Se é amor, não sei. Vai, vai. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. Vai. Por toda a minha vida por você procurei. Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia sonhei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Por quê? Por quê? Se é amor, não sei, mas me arrancou meu sorriso. Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. Sorriso, se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. Isso vai durar, eu não sei. E se tudo isso vai durar, eu não sei.